O Senhor Jesus está aqui para batizar os seus fiéis com Espírito Santo e com fogo, fogo que foi visto por Moisés. Mas para receber esse poder não basta pedir e nem clamar, basta mandar glória para o céu, porque a glória vem de lá. Você pode começar assim. Glória, glória, glória. Se você quiser, pode aumentar. Glória, glória, glória. Acrescente um pouco de aleluia. Aleluia. Glorioso é glorificar. Quando o crente salvo glorifica, o inferno inteiro estremece. Quando essa glória intensifica, é glória que sobe, glória que desce. O crente não liga pra postura, nem com a senhora Jezabel. Ele se desliga dessa terra pra ficar ligado com o céu. E daí pra frente é mais gostoso, a glória do céu invade a terra. O cristão se arma pra peleja, fica preparado para a guerra. Se torna um menino tão perfeito, sua noite se transforma em dia. Golias nenhum bota defeito e a tristeza salta de alegria. E daí pra frente essa glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glorificar. E daí pra frente glória, essa glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glorificar. O Senhor Jesus está aqui para batizar os seus filhos com Espírito Santo e com fogo, fogo que foi visto por Moisés. Mas para receber esse poder não basta pedir e nem clamar, basta mandar glória para o céu, porque a glória vem de lá. Você pode começar assim. Glória, glória, glória. Se você quiser, pode aumentar. Glória, glória, glória. Acrescente um pouco de aleluia. Aleluia. Glorioso é glorificar. Quando o crente salvo glorifica, o inferno inteiro estremece. Quando essa glória intensifica, é glória que sobe, glória que desce. O crente não liga pra postura, nem com a senhora Jezabel. Ele se desliga desta terra pra ficar ligado com o céu. E daí pra frente é mais gostoso, a glória do céu invade a terra. O cristão se arma pra peleja, fica preparado para a guerra. Se torna um menino tão perfeito, sua noite se transforma em dia. Golias nenhum bota defeito e a tristeza salta de alegria. E daí pra frente essa glória, glória.